Ale gdzie go dojść, usiadł do kanada hazu, gdy się go pilił, i miał tak porybany mam. Prąku pranusa, a tyli kakiany dzielombana, paj biegła, ci sowu si sami toka, dali majestu. Hace tiempo que se fue de mí, y por culpa del destino, hoy, a lo maricio Perú! Pra já, meu amigo Thiago, o Chiquinho e a Cláudia já estão aqui, ó! E aí? Quero! Mete ficha, DJ Rebelde! E com esse muda lambada lambada lambada lambada. Quero ver o caqueado, caqueado, caqueado. Alô, Marizinho. DJ Rebelde. Rebelde Saudade, consagrado por você, o maestro da saudade. Sabe o patrão Paulo Mesquita? Sabe da boia, Paulo Mesquita? Abraço carinhoso do Rebelde. Amigo Lazigo, no Lazigo! Chega junto! Acabei com o neco, me passam a rolar. Fala pra cima! Acabei com o neco, me passam a rolar. E aí, Marizinha? Acabei de mãe, com o neco, me passam a rolar. Acabei com o neco, me passam a rolar. Acabei de mãe, com o neco, me passam a rolar. Acabei com o neco, me passam a rolar. Acabei de mãe, com o neco, me passam a rolar. Acabei de mãe, com o neco, me passam a rolar. Os amigos de Tomé Açu chegando com a gente. Fica à vontade no Marizinha, galera, lá de Tomé Açu. Obrigado! Ó pra cima! Os amigos no inimigo no baile da dama. DJ Rebelde! Meus amigos no inimigo no baile da dama. Meus amigos no inimigo no baile da dama. Meus amigos no inimigo no baile da dama. Olha o batom! Batom, batom, batom. Attention, attention, assurément, assidurément dans Rebelde. Si j'en on dit déjà l'ordre. Olha a lambada aí! Só no gagueado! Deixa o cachorro junto, chega em Gil. DJ Rebelde. Esse aí eu só me lembro do Pop Sorra. Na época. Olha lá, Gigo! Gigo! Muito bom lembrar, Fran. É a época da piscina da Mesbla, moleque. Piscina da Mesbla. E o Pop Som passando som. Pula a camisa da Beni. Só no Vascão, Vascão. telling you get on me. It's a penny for the name, yeah. I'm gonna know that I thought to live. Sobra chega ninguém, sou da família CDC, a CQC, sou da família CQC, aí de coração abraço a vocês, hein? Vamos galera, a família CQC! No ritmo da Lambada! Duro, tá tudo duro. Tu, você não esquece tanto. Vejo você um sertão. Alô, Marinzinha! Até me envia sua no como eu. Oh, tu vê um sorriso. Era o meu caqueado! Tu vê um sorriso. Tudo, tudo, tudo. Tá no duro. Eu dei com o pão carinho. Não vou nunca levar beijo longe. Oh, levar beijo longe. Tu vê um sorrisão. Se agradecendo a camisa Bene e a sua esposa pelo apoio hoje com a gente aqui no Valencia. Obrigado, Franco! Alô, menino Viega! Viega! Viega! É chique! Viega! Opa! Não vou nunca levar beijo longe. Oh, oh, levar beijo longe. Oh, oh, tu vê um sorriso. Oh, no avenu. Bebe só ali no meu nome, cavalheiro. Tá, o teu amor não é. Ele é minha missão. Zero Camarão, lá no Rosiane, toda a família aí, melhor breve da gente, tá no apoio. Já pode começar, já pode começar. Bora! Como não ter admiração por essa pessoa, meu maestro? A pessoa que encanta os corações do seu público, que por onde passa vai deixando a sua essência. Tanta humildade sem medir esforços, ele vai em todos os lugares, sempre com seu humor e sua autoestima. Nos transmite muita alegria com as recordações, deixando a legião da saudade, com o coração cada vez mais apaixonados pelo seu trabalho. Ai, eu quero! Com muito amor no que faz, ele vive a música com profissionalismo para agradar o seu fiel público. Ele consegue nos fazer sorrir com o seu encanto quando está tocando. A dancinha. O homem da saudade do momento. Opa! O DJ que faz a música esquecida da vida novamente. Ele se chama simplesmente... Rebelde. Rebelde. Rebelde. Rebelde. Rebelde, o seu maestro da saudade do mundo. Porque ele faz você viajar e voltar ao túnel do tempo. Obrigado, maestro, por nos dar a oportunidade de viver tantas recordações com você. Eu que agradeço. A gente agradece primeiramente a Deus, acima de tudo. E agradece a vocês pela preferência de estar hoje com a gente aqui no Marecer. E a saudade vai começar, e a primeira do Rebelde é essa aqui, ó. Lá vai começar a saudade. A saudade que vocês não valor. Alô, Marizinha Monteiro. Quantas vezes pedi pra você não me deixar. Eu quase que fiquei louco de amor para lhe dar. Você zombava de mim sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava só pra ver toda a gente falar. Bora dançar agora, vai. Estou com raiva de mim e já sei o que vou fazer. Vai passar até a raiva. Não quero mais ver você. Só lembrar, fico com raiva de mim. Fico com raiva de mim. Só lembrar, fico com raiva de mim. Fico com raiva de mim. Rebelde. Quantas vezes pedi pra você não me deixar. Eu quase que fiquei louco. Tá na hora de colar. De amor para lidar. Tá na hora de tu chamar ela pra deixar. Você zombava de mim sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava só pra ver toda a gente falar. E vamos assim gravando aí. Com raiva de mim, já sei o que vou fazer. É o som do Vagão. Não quero mais ver você. Lembrar, fico com raiva de mim. Fico com raiva de mim. O maestro da saudade. Alô, Marizinha Monteiro. Você vai me chamar por onde for. Grita. Vai gritar por meu amor. E sentir DJ Rebelde. Seu travesseiro. Você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Ah, você vai sentir falta do meu braço, pra matar o seu cansaço. Meu amigo Elson, ele que é fãzão do trabalho do Rebelde. Vai. No YouTube só ouve Rebelde. Alô, Elson! Sente a saudade. Vai pra cima! E saber que na verdade sou teu homem, meu amor. Bora dançar a saudade, vamos lá! Um som especial para você que é especial. Pascão! Todos os sucessos de todos os tempos, o tempo todo. Fala, minha rainha! é que é? Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Rebelde. Ah, você vai sentir falta do meu braço, pra matar o seu cansaço. Uma família só que ser. Depois de... A galera chegou lá, chegou a gente, abraçou vocês, hein? Vamos junto. Ah, você vai. Vai. Vai. Ver de frente a saudade. Vai. E saber que na verdade sou teu homem. Pra cima. Meu amor. DJ Rebelde. Rebelde Saudade, consagrado por você, o maestro da saudade. Direto do túnel do tempo. Quando eu era menino, tanta coisa eu fazia. Toma! Eu pensava que o mundo era só fantasia, mas com o correr do tempo, tudo se perdia. Olha a camisa dele! Sentia um herói da revista em quadrinhos. Roubava laranja no quintal do vizinho. Nunca! Esquentava a cabeça do meu velho pai. E hoje isso tudo do meu peito não sai. Desse mundo de sonhos só ficou a saudade. Era bom de bola, o rei da pelada. Me sentia o Pelé da garotada. O apelido que eu tinha já foi esquecido. E aqueles meninos também já crescidos. Já não solta pipa, não roda um pião. Sentem o mesmo que eu sinto no coração. E hoje é domingo. Hoje eu sou um homem com as marcas da vida. Me lembra e chora a infância. Bora recordando! Aquele mundo que se desfez. Rebelde. Hoje eu vejo as crianças brincando. Volto a sentir meus sonhos de infância que no tempo eu perdi. E isso me faz ser criança outra vez. Hoje eu vejo as crianças brincando. Volto a sentir meus sonhos de infância que no tempo eu perdi. E isso me faz ser criança outra vez. DJ Rebelde Saudade. Amava e não sabia. Onde anda a menina do meu amor primeiro? Era flor, botão ainda no meu canteiro. Foi o amor que nasceu e morreu na ilusão, que fez abrir a porta do meu coração. Hoje eu sou um homem com as marcas da vida, que lembra e chora a infância vivida, aquele mundo que se desfez. Hoje eu vejo as crianças brincando, volto a sentir meus sonhos de infância. DJ Rebelde! Isso me faz ser criança outra vez. Rebelde. Saudade do Marizinho, alô, quero me deixar. Existem milhões de pessoas sofrendo no mundo, chorando o amor de alguém que morreu num segundo. Olha a saudade aí. Com tais violências marcantes por nossos fatais assaltantes, que vivem à solta nas ruas normais militantes. Criando... crianças eu vejo perdidas morrendo na terra. Seus pais abandonam seus lares ou morrem na guerra. Não temos vontade ou escolha. Vivemos. Olha, minha amiga Cláudia! Aí das Zamoras! Chega junto, hein? E aos direitos humanos. Olha, minhas Zamoras! E aí, meus morangos! Onde será que eles querem chegar? Olha que a saudade tá no ar, no Marizinho! Quando será que isso vai terminar? Quando será que eles vão se entender? Quantos ainda terão que morrer? Luxo, hoje o Vascão saudade. Eu não compreendo os motivos pra tantas guerrilhas. Grande amigo Benny, grande amigo. Soldados que matam ou morrem, deixando famílias. Vamos juntos. Vamos lá! Enquanto pregamos a paz, a guerra se expande ainda mais. Olha, Junior Black! E o dia de sermos felizes não chega jamais. Meu amigo Gerson dos Jogos. Eu ouço falar das. Galera da produção aí do Tupinambá, saudade da origem tá chegando, hein? Cadê o Cacique? Caminhões que disparam, deixando feridos e mortos. Olha, Suela! Milhares serão mutilados. Inúmeros desabrigados. Bora, garçom Gil! E dia após dia acontece um novo atentado. Como é que é? Onde será que eles querem chegar? Quando será que isso vai terminar? Soldados! Vamos chegar, galera, lá do Sul Escalada! Quando sai magrelo, eles vão se entender. Tá no apoio hoje. Quantos ainda terão que morrer? DJ Rebelde. Eu quero sorrir, mas não posso. A vida anda muito sem graça. E o mundo parece que vai desabar. Maestro da saudade. Saudade do Marizinho, vai rolando. Meu pensamento longe vai. Vai, Flamengo. Essa lágrima que cai. Vai, Milena. Já não dá pra segurar. Saudade do homem. É saudade de você, amor. Saudade. É saudade de você. É saudade do Marizinho. É saudade de você, amor. Rebelde. É saudade de você. A solidão vem machucar. O coração já quer parar. Você tão longe está. É saudade de você, amor. É saudade de você. É saudade de você, amor. É saudade. Mude rebelde. Tentei te encontrar, mas não sei onde você está. Eu só aviso aí pros pais que estão com o G-Menor, gente. Os juizados de menor já estão na ronda aí, tá, gente? Pra você que tá com o time menor aqui do Marizinho, não pode me ficar, tá bom, gente? Pode crer, por você estou cantando. Você que tá com o time menor, de saudade. Cuidado, de você, amor. Olha P2 conferir. De saudade de você. Aladão. De saudade de você. Amor. Saudade. De saudade de você. DJ Rebelde. Bora, Rio, não. Rebelde Saudade, Vildo Saudade e DJ Rebelde Saudade. Essa amizade é de rocha. Onde você está, eu chorei. Por você estou chorando. Família CQC, agora chegou assim com a gente, abraçou vocês, valeu! Me ouvir cantar, pode crer. Por você estou cantando. Saudade de você, amor. De saudade de você. Só aviso mais uma vez, gente. Você que tá com o dia menor, já não é mais horário de ficar com o dia menor nos bares aqui em Outeiro, tá bom, gente? O juizado já está na praia, já tá fiscalizando tudo. Então você que tá com o dia menor, você não pode mais ficar aqui no Marizé, tá bom? Você que já é de maior, já tem 18 anos, já é vacinado. Quem tá vacinado, levanta a mãozinha. Quem tá vacinado aí? Quem se vacinou contra o coronavírus aí, levanta a mãozinha. E alguém do Leão aí? Ontem derrubou a ponte, papai. E tem alguém do Paisando aí. E vai pra cima. Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Rebelde. Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Lascão. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. O orgulho talvez adiou nem seu desejo de me procurar. Olha, garçom, não vai bagunçar, tá, garçom? Chama atenção no garçom, não botar a mesa no meio do salão. Se você quiser ir comigo. Semana passada eu levei um puxão de orelha que eu vou te contar. Se você quiser, eu lhe dou meu amor. Alô, garçom, dá um cheiro nessa mesa aí. Se você me quiser. Se você me quiser. Se você me quiser. Se você me quiser. Ei, Gil. Isso, dá uma ajeitada bacana. Isso. Fala, Marizinha. Alô, Pedro. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. DJ Rebelde. O orgulho talvez adiou o meu seu desejo de me procurar. E dizer do amor que também eu senti e que veio a lembrar meu viver. Se você me quiser de comigo ficar, quando mora a minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser, se você me quiser, se você. Amiga Márcia dos Fantásticos e as Fantásticas. Abração carinhoso do Rebelde. Alô, Márcia! Se você me quiser. Rebelde. fã-clubes, as equipes que estão sempre na banha com rebeldes. Muito obrigado a todos vocês. Alô, pessoal, tocando os seguidores. Se você me quiser ir comigo ficar, manda embora a minha solidão. É, com a bola aí. Se você me quiser, queria me tirar do feito de saudade da marra. E farei você muito. Não pode, né? Se você me quiser, se você me quiser. Sendo o Neco lá da Ciência com a gente, abração, Neco! Fica à vontade, Neco! Quero... Marcelo Patrick dos acessórios! Películas, caixa de som, carregador, capas, fone de ouvido! É do meu parceiro Patrick dos acessórios com a gente! Alô, Patrick! Peraí, que eu vou virar pra português que não tô entendendo nada. Eu quero ser o seu xodó. Agora, agora dá pra entender, velho. Eu tenho versões do teu amor. Ele tá falando castelhano. Brilhar feito uma estrela no teu coração. Eu quero me queimar no sol de Deus. Alô, Gerson do Jogo! Quero que você... Eu não vou ligar na minha tomada hoje, hein? Me dá. Se não... Eu morrendo de paixão. Senti você querendo e me dizendo não. Mentindo pra aumentar minha emoção. Agora ele vai pedir pra ela, olha. Me dá tua boca. Agora. Na hora mais louca. Fala, meu filho! Eu quero sentir o sabor do teu corpo molhado no meu. Me põe do teu jeito. Se encosta no meu peito. Me caça, me acha, me abraça, relaxa. Eu vou ser o Magrão. E o irmão, galera do Sul, escalada aqui de Goraxê. Me diz o que você. Fala, irmão, abraçando o rebelde. Dizer, chega junto, Marizinha. Não deixa nada te prender. Rebelde. Me fala das loucuras que você sonhou. E diz que igual a mim, ninguém te amou. Me dá tua boca, na hora mais louca. Eu quero sentir o sabor. Segura o Benny agora! Olhado no meu. Alô, Benny Camisão! Do jeito, ela só acha graça. Se encosta em meu peito. Me caça, me acha. Dali, rebelde! Acha que eu sou teu. Me diz o que você quiser dizer. Não deixa nada te prender. Até 18 horas, ninguém paga aqui. Me fala das loucuras. Olha, eu sou. Que você sonhou. É a saudade. Me diz que igual a mim. DJ Rebelde. DJ Rebelde. É quanta música linda. Se está ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. fala pra ela, meu amor. Esqueça, se te magoei. Esqueça, meu amor, se eu te magoei. Só você vê. Bora viver a vida, bora curtir a vida. O amor, porque a vida foi feita pra se viver. Amor, só você eu quero. Meu grande amor, te espero. Meu amor, te peço. Não me deixe. Aí tu canta pra ela assim, sabe por que eu tô só? Meu amor é demais. Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não vou mais. Bora, Cleiton! Senhor, meus amigos, só de do Marizinho. Ele toca e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. DJ Rebelde. E aí, Marizinho, alô, Fero! Se está me ouvindo, luxuoso Vascão Saudade. Pra você voltar, esqueça. Se te magoei. Rapaz, toda a galera do Quintal do Paulo com a gente. E brevemente tem um rebelde lá no Quintal do Paulo. Alô, Paulo! Toda a comitiva do Guamá com a gente, vem amor. Amor, só você eu quero. Meu grande amor, te espero. Meu amor, te peço. Não me deixe assim. Meu amor é demais. Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer. Não vou parar. DJ Rebelde. Já não dá mais pra ficar rebelde do jeito que a gente está. Como é que tá? Você pra lá, eu pra cá. E só me procura na hora. Ah, ah, ah, ah. Será que você não pensa? Só me procura na hora que ela no meio do coração. Você me chama de bem, me usa, abusa, me deixa na mão. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio. E aí, Suela? Cheio de tanto esperar. Vem, meu amor. Olha, a gente já liberado. Eu já estou cheio. A barraca do meu grande amigo Cacique Gel. Vem, meu amor, vem pra cá. Aí tem chapéus. Tem toalhinhas, tem canecas. Cheio de tanto esperar. Brincos, cordões. E tudo com as camisetas, camisas. O Tupi da Barra. Só não chega aí. Na obra do Cacique Gel. Tá no banho hoje do Marigelo Gel. O maestro da saudade. Já não dá mais pra brigar. Cacique Diel, esse é nosso. E a gente está. Você pra lá, eu pra cá. E só me procura na hora. Ah, ah, ah, ah. Será que você não tem? Olha, Tatu! No peito um coração. Você me chama de bem, me usa, abusa e me deixa na mão. Vem, meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio, cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio, cheio de amor pra te dar. Vem, meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio, cheio de tanto esperar. Vem, meu amor. Quero. Só você não entende. Deixa eu abraçar meu amigo Magrelo, o meu amigo irmão, a galera do Som Escalada. Abração carinhoso do Rebelde, vamos. Especial. E no Bascão. Que me prende e me domina. Valeu, irmão. Só você eu vou amar. A galera do Som Escalada. Dá um apoio. O amor que eu sinto. E o Rebelde é puro e sincero. Olha meu parceiro Humberto Retrô. Eu jamais amei assim. E por isso estou feliz. Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Motivos pra esconder. Parceiro réu da terra firme. Chegando junto no réu. E pro mundo inteiro eu vou gritar. Então grita! DJ Rebelde. Você tem algo especial que me prende e me domina. Bora lá, Chico! Só você eu vou amar. Eu jamais amei assim, e por isso estou feliz. Eu só quero que você, meu bem, DJ Robert, me conheça. Lá do Brasil, sou com vocês, valeu, Robert. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. O Rebelde é do Guará. Motivos pra escolher. Hoje à noite tem Bada Clube. Vai na pedreira. E pro mundo inteiro eu vou gritar. DJ Rebelde. Você tem alvos. Você tem alvos. Você tem alvos. Todos me condenam. Vai. Por onde eu passo. Rebelde. Saudades, as canções que eu faço. Alô, Júnior Black! Pode até dizer que sem você. Alô, Suzane! Alô, meninas, vem embora, vem! Mas vou brigar se alguém. Vem embora! Mal de você. Bora! Se de madrugada passo com. Olha o fofoqueiro e oteiro. Logo comentam que eu estou sofrendo. Mas não, não, não, não. Podem até dizer que sem você não sei viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se alguém falar mal de mim, pode brigar, tá? Se agora eu pode brigar. Deixa que eu respondo, rei. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. Minha amiga Priscila das Atrevidas. Embora da o Ivan Márcio manda um abraço a você. Alô, Priscila! Quem souber minha história, para os outros vão contar. Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se agora eu estou sozinho e se você me esquecer. Saudade de Marizinha! Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. Deixa o cacique chegar. Vamos embora daqui, mas aonde eu chegar? Quem souber minha história, Deus conta a bolada. Para os outros vão contar. Trigo com o mundo. Amanhã segunda-feira, de reserva, parque com o Rebelde. Toninho! Mas foi Renatinho! Maldinho Boy! Mal de você! Lá em Marituba, mas vou brigar. Depois tem Palácio dos Vales. Falar, e fechando na Toca da Santana, a segunda do Rebelde. Mas vou brigar. DJ Rebelde! Mal de você. Marizinha! Tem o som do Vascão! Os DJs Ivan Master, Pitados e mais! Os DJs do Tupinambá! Juninho e Jota! Que bonitos olhos tem nesse teu lindo rostinho. Pega do som. Nesse teu lindo rostinho. Que bonitos. Aí o cabista Benny na frente do João do Viário. Eles querem me olhar enrolando essa lá. Mas porém você não deixa, meu amor, você não deixa teus olhinhos me olhar. E aí de beija teus lábios, queria. Beija teus lábios, queria. Beija! Minha íntima que gosta. Eu duvido tu beijar agora se tu não fizer um pix. Minha linda rosa. É, meu irmão. Antes de beijar, tu tem que falar no Pix com ela. Gente, quem não tá atualizado? Tem gente que não tá atualizado. Quantos olhos me falava que me amava eternamente. Tem gente que tá beijando porque tá amado. Que me amava eternamente. Com teus olhos me anunciava. Meu amor me enganava. Quando eu estava ausente. Quando eu estava parceiro Galarão e a Rosiane. Me enganava. Toda a família Liberal Prime. E aí, olha, garçom, que é sucesso lá no Marco comigo. Olha, garçom Gil. Beija teu. Faz um pix e beija, vai. Lábios, queria. E é rápido. Beija teus lábios, queria. É um selinho. E aí, tinha quem gosta. E de ser de linda, tu és linda. O que ela é? Linda e feiticeira. De feiticeira. Tu és linda e feiticeira. Meu irmão. Linha, linha, linda. Já tomou café coado lá então. Mas eu te amo. DJ Rebelde. Açoita mulher, DJ Rebelde. Eu açoite só se faz presente se ela quiser. Como é que é, Otero? Um amor comportado é tão bom. Um amor mais ousado é demais. Afinal, entre quatro paredes de tudo se faz. E o que é? O mais bruto dos homens bandeia nos laços do amor. Olha o que o Lazigo faz. Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. Por outro lado, a primeira mulher é domada e se entrega ao prazer. Vibra e goza o que ele de bom vem pra lhe oferecer. Ah, é gostoso demais esses momentos. Cássio, seu pai. Meu parceiro Gato Achado. Aí da família Show Me Saudade, aí gato. Se a emoção bater forte dentro do seu peito. Fala, Gato Achado. Não se intimide, se abra, é seu direito. A vida é bela, mas passa depressa. Chama um abração e um beijão carinhoso. Igreja amiga Andréia. Alô, Andréia! Amor, tá logo amassando. chama rebelde. A vida rebela, mas passa de... Toda a galera do quintal do Paulo! Se entregue. E aí, Paulo? Vai ser como a maçã. Ele falou rebelde. Eu sou seu. Bater forte dentro do seu peito. Não se intimide, se abra, é seu direito. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Vai ser bom, volta logo a maçã. A vida é bela, passa depressa, se envolva, se entregue. Vai ser bom, volta logo a maçã. Eu sou seu fã. DJ Rebelde. A dança do Marejinha. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ver uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte, quer prender meu coração. Dizendo que me ama sim, mas tudo que você fala eu não consigo entender. Às vezes chama meu nome, mas não quer nem me ver. Alô, Marizinha! Isso é loucura demais. Verdade do nosso amor sem fim. Eu quero que eu mereço. Valeu, Magrano! Fala, irmão, galera do Sul Escalada! Fala, minha chica rebenta, igual assim, sucesso pra vocês! Tamo junto! Bora dançar, Marizinha! Já já deu meu cacique de jeitinho! Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram pelo encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte, quer prender meu coração, dizendo que me ama sim. E a professora, mas como que você fala, gente, eu não consigo entender. Um beijão carinhoso, Rebel. Chama meu nome, mas não quer. Alô, Cleiton! Marizinha. Isto é loucura demais. Verdade do nosso amor sem fim. Eu quero o que eu mereço ter, se isso for capaz. Isto é loucura demais. Valeu, senhor Wilson. Nosso amor, você é Sueli. Eu quero o que eu mereço ter, se isso for capaz. DJ Rebelde. Saudade é Marizinha! DJ Rebelde. Fala, Fernandão! O nosso futuro vereador lá de Capitão Poço não me deixa na mão! Eu fiz de tudo, hein, Fernandão? Para não te perder. Eu fiz de tudo para não me deixar. Mas a vitória foi de outro qualquer. Meu ideal foi me abandonar. nosso amor. Os nossos fãs são no noturno com a gente. Aí o Anjo. Sou o seu grande amor. Pela noite escura. E aí? Cura, cheio de amargura. A chorar. Só na qualidade. Minha dor. Gente, a partir de agora. Nossa brilhante polícia militar, juizado de menores, todos os órgãos vão fazer o seu trabalho agora aqui no Maresia, tá bom, gente? Eu te peço a compreensão de todos vocês, tá bom? Eles vão fazer aquela vistoria agora aqui no Maresia, tá bom? Chegaram ao fim. Perdi para sempre o amor que sonhei. Quisera fugir desta amarga lembrança. Quisera esquecer que um dia eu te amei. Tão só todo nosso amor. Tão só pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. Também os amigos aí do Canil também dando apoio pra gente aqui em Outeiro, tá bom, gente? Nossa brilhante polícia militar fazendo também a vistoria aqui no Maresia, tá bom, gente? Vamos ter compreensão, tá bom? Agradecendo toda a galera. Obrigado pelo apoio de vocês. Já chegou o cacique de Jeitinho pra comandar.